this 7 years ago on a mission in Brazil to capture a wanted fugitive. When we got there, it tore through our unit in seconds. The target had superhuman abilities. It had the same marking you do, Cole. It's a birthmark. What do you mean? He was born with it. It's not a birthmark, Cole. It means you've been chosen. Throughout history, different cultures all over the world reference a great tournament of champions. That dragon marking? I think it's an invitation to fight for something known. Mortal Kombat. Ora viva amigos, estamos numa nova era que é a segunda tentativa de abertura das salas de cinema após o início da pandemia mundial por Covid-19. E o filme escolhido por mim e pelo Miguel Ferreira, o meu colega de cockpit das nalgas do Mandarim, um cockpit para três, cockpit feito especial para pessoas especiais, o filme escolhido de toda uma vasta gama completa e complexa de filmes que se podem escolher, composta por três, sendo que um é um filme de terror que já está no Senhor Joaquim há décadas, outro é o Nomadland, que valha-nos Deus, nem ao cão deixamos ver. Fomos ver Mortal Kombat, e este excessivo otimismo decresceu para zero à volta do minuto 5. Mortal Kombat é uma adaptação para cinema de um jogo de computador, um videogame muito conhecido. Não é sequer a primeira adaptação, já foi anteriormente tentada nos anos 90, na primeira grande vaga do cinema de videojogo, com o Mario Brothers, Street Fighter, mais meia dúzia deles que eu agora não me consigo lembrar. E Mortal Kombat é-nos apresentado como, agora sim, vamos adaptar isto como deve ser, que é violentão, com muito sangue, tripas e gore, e os fatalities como deve ser, e os personagens a serem verdadeiramente a imagem daquilo que são no jogo. Eu joguei moderadamente as versões iniciais, joguei há pouco tempo um que penso que se chama o Mortal Kombat XL, que está na PlayStation Network. Eu joguei com o meu filho mais novo, que gosta muito de jogos de luta, mas a partir do momento em que houve uma fatality, o miúdo ficou assustado quando viu um dos jogadores arrancar a coluna vertebral com a cabeça ao perdedor enquanto se ouvia Fatality. E o miúdo ficou assustadíssimo com aquela ambiguidade que só as crianças podem ter, que é um misto de medo e atração pelo jogo, como quem diz, eu agora tenho 7 anos, sou novo, mas daqui a meia dúzia de anos voltaremos a ver-nos, Mortal Kombat. E então fomos ao filme, eu e o Miguel, sentámos, todos contentes, excitadões, voltaram ao cinema, entramos, foi na sala 4 do Fórum Coimbra, dos Cinemas Nós, vimos o Luís, que é o nosso amigalhaço da bilheteira, fizemos aquele reencontro, finalmente os cinemas estão abertos, entramos, sentámos, sem pipocas, sem intervalo, o cinema todo retalhado, fila sim, fila não, para não haver contágios, máscara obrigatória, proibido comer pipocas ou o que é que seja, trailerzinhos iniciais, não há publicidade porque ninguém quer investir para já neste mercado onde vão 4 pessoas por sessão. Estávamos nós, mais 3 casais mais à frente, que não cometeram nenhum ato ilícito na área da moralidade duvidosa, viram apenas o filme. E o filme, como vos digo, não é uma desilusão. Reparem, o que é que nós fomos ver? Um filme de porrada, karaté, princípio ao fim, porrada neles. Um filme com a utilização de personagens altamente estilizados, recorrendo a CGI, a computação gráfica, para os recriar. O orçamento não é bom, é um orçamento médio-baixo, de cinema típico de época baixa, cinema de inverno, cinema de final de verão, de outono, e com muito gore, não é? O grande trunfo deste filme é o gore, exageradas, mortes verdadeiramente violentas. E a história começa bem, começa no Japão feudal, em que dois dos personagens mais míticos, que é o Sub-Zero e o Scorpion, se encontram com um aspecto assim meio escondido em nevoeiros para não se notar o baixo orçamento. Tem porrada da boa, muita violência, morrem todos assim sem medo, sem medo, é arrancar cabeças, tripas para fora. O sangue é digital, isto nota-se, mas ok, é melhor sangue digital do que não haver sangue, na minha opinião. E depois o filme então entra nos Estados Unidos, um jovem que tem dentro dele a capacidade de ser o maior guerreiro do mundo, mas é um fracassado, que é recrutado para ir para o torneio, mais um conjunto de amigos, um bando de losers que tem que lutar para se tornar campeão. E entretanto aparecem os maus, muito maus, claramente mil vezes superiores nas artes da porrada, mas com coração, com coragem, com motivação, com um trabalho de equipa, naquilo que parece ser uma montagem motivacional do Bob, o construtor, os nossos amigos lá conseguem vencer, combatendo o mal e destruindo os vilões. Mas no fim, o que é que acontece? Bem, o que acontece é que o mal, muito mal, diz: nada morre, tudo renasce, como quem diz, vai haver sequela, metam mais uma moedinha, carregam no restart, espera-se mais uma ou duas sequelas. Baratas, não é? Porque este filme claramente não irá ser um sucesso bilheteiro. Estreou na pior altura para estrear um filme dos últimos 100 anos. Não é um filme bom, é um filme que, se fosse mudo, melhoraria imenso a qualidade dos diálogos. É um filme em que a malta se ri muito por coisas que não são feitas para rir. Não aproveita os seus personagens. Há personagens míticos daquela história, daquela mitologia, que eu não, como vos disse, joguei meia dúzia de jogos, não domino. São mais Tekken, personagens que as pessoas que jogam isto há 20 anos ou 30 estão ali com as calças molhadas à espera. Os personagens entram e morrem ou têm frustrações rápidas, porque também de facto o filme é curto, são imensos personagens, já que mataram aquela malta toda. Para quem quer ir ao cinema pela primeira vez em meses, é bom. Para quem gosta de filmes de porrada, Fast and Furious, e não quer pensar muito nem na história, nem na qualidade da produção, também não é mau. Quer dizer, é um tipo de filme que eu vi no cinema, mas nunca veria em casa, não aguentava 10, 15 minutos, desistia. Digamos que é uma razão para sair de casa, que não seja ir à Primark.